Jill ouviu algo como vidro quebrando e ficou parada, escutando. A acústica da casa era estranha. Os longos corredores e traçado incomum tornavam difícil dizer de onde vinha o som. Ela suspirou, dando uma última olhada na calma sala de estar do segundo andar. Ela já tinha checado as outras três salas do segundo andar e não achou nada de interessante. Um vazio quarto com duas camas, um pequeno escritório e uma sala inacabada com uma lareira e uma porta trancada. Os únicos botões que ela achou eram das luzes, apesar de ter se empolgado com um sinistro botão preto na parede do escritório. Mas era apenas o controle de drenagem do aquário vazio no canto do lugar. Ela também tinha achado munição para Remington, uma caixa de metal debaixo de uma das camas do quarto. Jill verificou o mapa de Trent novamente, localizando-se no segundo andar. Depois da outra porta da sala de estar, estava um corredor em U, que fazia o caminho de volta para o segundo andar do hall principal. O corredor tinha outras duas portas. Uma dava em outro corredor com outras salas e a outra porta dava em uma única sala. Ela guardou o computador e tirou a bereta antes de sair para o corredor. Não era fácil de tentar descobrir o que aconteceu na mansão e onde o resto do time estava. Era bem complicado. Devia ter olhado melhor aqueles papéis. O escritório era simples, uma mesa, uma estante, mas tinha um cabide com aventais ao lado da porta, e a maioria dos papéis jogados na mesa era uma lista de números e letras. Ela sabia química o bastante para saber que estava olhando para arquivos químicos, então não se preocupou em lê-los. Mas achando os papéis, ela começou a desconfiar que os zumbis foram resultado de um acidente. A mansão era mantida bem demais para ter vindo de dinheiro privado. E o fato de ter mantido em segredo por tanto tempo merece uma olhada. Devia ter alguns meses de poeira em quase tudo, que coincide com os primeiros ataques a Rackham. Se alguém na casa estivesse fazendo experiências e algo de errado aconteceu, algo que os tornou em zumbis? Isso é meio ilógico. Só que fazia mais sentido do que qualquer outra coisa. Sobre o time, Barry estava agindo estranho. Chris e Wesker ainda estavam desaparecidos. Nada de novo aí. E não haverá nada de novo se você não se mexer. Certo. Jill cortou os pensamentos e saiu para o corredor. Ela sentiu o cheiro antes mesmo de ver o zumbi caído no chão. As pequenas arandelas na parede iluminavam o corpo irregularmente, refletindo o escuro tom avermelhado do corredor. Ela mirou no corpo estendido e escutou uma porta fechando em algum lugar próximo. Barry? Ele tinha dito que estaria na outra asa da mansão, mas também ela talvez achou que ele tivesse encontrado algo e veio falar com ela. Ou talvez se encontraria finalmente com alguém do time. Sorrindo, ela correu pelo corredor, ansiosa para ver outro rosto familiar. Ao se aproximar da curva, uma onda da decadência passou por ela. E a criatura, caída, agarrou sua bota com uma incrível força. Assustada, Jill abriu os braços para se equilibrar, gritando enquanto o zumbi aproximava sua boca da bota dela. Seus descascados e esqueléticos dedos arranharam o grosso couro, procurando um apoio mais firme, e Jill instintivamente desceu o outro pé na cabeça do zumbi. Ele permaneceu agarrado ao pé dela, obviamente por dor. O segundo e terceiro chute acertou o pescoço dele, e no quarto foi ouvido um snap de vértebras quebrando, esmagada sobre o calcanhar dela. As pálidas mãos dele tremeram, e com um suspiro o zumbi assentou-se no antiquado carpete. Jill passou pelo corpo e fez a curva. Ela estava convicta de que as criaturas eram vítimas, bem como Beck e Pris. Tinha uma porta dupla de metal esverdeada à direita. O desenho de uma armadura estava na fechadura, mas a porta estava destrancada. Não havia ninguém lá dentro. As duas paredes laterais possuíam várias armaduras completas, 8 de cada lado. Um pequeno gabinete estava no fundo da sala, sem mencionar o grande botão vermelho instalado no meio do chão de lajotas cinzas. Outra armadilha? Ou um quebra-cabeça? Intrigada, ela andou pela sala até o gabinete com frente de vidro, os quietos guardas parecendo observá-la. Haviam dois buracos gradeados no chão, um de cada lado do botão vermelho, talvez para ventilação, e sentiu seu coração acelerar um pouco, subitamente certa de que achou outra armadilha da mansão. Uma rápida inspeção no gabinete foi decisiva, não tinha jeito de abri-lo, o vidro protegendo um único objeto. Eu aperto o botão vermelho, achando que isso abre o gabinete, e depois o quê? Ela pensou nos buracos de ventilação fechando e a porta trancando, uma lenta morte por asfixia. A sala podia se encher de água, ou por algum tipo de gás venenoso. Ela olhou em volta, franzindo, pensando se poderia manter a porta aberta ou se havia outro botão escondido nas armaduras. Toda charada tem mais de uma resposta, Gilzinha. Não se esqueça. Jill sorriu de repente. Para que apertar o botão? Ela se agachou perto do gabinete, segurou a arma firmemente e quebrou o vidro. De dentro, ela tirou uma peça hexagonal de cobre, adornada com um arcaico e sorridente sol. Ela sorriu de volta para ele, contente com sua solução. Parece que um dos truques da mansão podia ser trapaceado. De volta ao corredor vermelho e sangue, ela parou por um momento segurando a peça. Ela podia continuar procurando por quem tinha fechado a porta ou colocar a peça no diagrama. Por mais que ela quisesse achar os amigos, Barry estava certo em precisarem fugir da mansão. Ela olhou para a fedorenta criatura que tinha matado, a crescente poça de sangue em volta de sua cabeça, e percebeu que queria desesperadamente sair de lá, fugir das criaturas que habitavam os seus frios e empoeirados corredores. Ela queria sair o mais humanamente possível. Decidida, ela voltou por onde veio, segurando a pesada peça. Ela já achou duas das peças que os Stars precisavam para fugir. Ela não sabia para onde estariam fugindo, mas qualquer lugar seria melhor do que o que estariam deixando para trás. Richard! Rebecca imediatamente se agachou ao lado do Bravo, sentindo seu pescoço com uma trêmula mão. Chris olhou quieto para o corpo surrado, já sabendo que ela não acharia pulsação. A grande mordida no ombro direito de Richard Eichen já estava secando, sem sangue fresco na mutilada pele. Ele estava morto. Ele viu a mão de Rebecca se afastar lentamente do pescoço do Bravo e depois indo aos olhos para fechá-los. Os ombros dela encolheram. Chris ficou enjoado com a descoberta. O especialista em comunicações era positivo e gentil. E só tinha 23 anos. Chris olhou em volta, procurando alguma pista sobre a morte de Richard. O corredor a qual entrava ficava no segundo andar e estava vazio, exceto por Richard. Franzindo, Chris deu alguns passos na direção da outra porta e se agachou. Tinha marcas de sangue do tamanho do calcanhar de uma bota, entre o corpo e a porta, a uns 3 metros adiante. Ele olhou para a porta, pensativo, apertando sua bereta. Seja lá o que tenha matado ele, está do outro lado, talvez esperando mais vítimas. Chris, dê uma olhada nisso. Rebecca ainda estava agachada. Chris se aproximou dela, incerto sobre o que olhar. O ferimento no ombro de Richard era irregular e confuso, carne descolorida por trauma. Estranho por não parecerem muito profundos. Vê aquelas marcas vermelhas escuras saindo dos cortes? E a forma com que o músculo foi perfurado, aqui e aqui? Ela apontou para dois buracos escuros separados por cerca de 20 centímetros. Rebecca sentou dos calcanhares, olhando para Chris. Eu acho que ele foi envenenado. Parece uma mordida de cobra. Chris olhou para ela. Que cobra chega a esse tamanho? Ela balançou a cabeça, ficando de pé. Me pegou. Pode ter sido outra coisa. Mas não foi o ferimento que o matou e teria levado horas para sangrar. Eu acho mesmo que ele foi envenenado. Chris olhou com um novo respeito. Ela tem um bom olho para detalhes e estava se comportando muito bem, considerando a situação. Ele vasculhou o corpo de Richard rapidamente, tirando um clipe cheio e um rádio de ondas curtas. Ele deu ambos para Rebecca, pondo a bebida vazia de Richard no cinto. Ele olhou para a porta de novo e depois para ela. A coisa que matou ele está lá. Então teremos que ser cuidadosos, ela disse. Sem outra palavra, ela andou para a porta e esperou por ele. Eu tenho que parar de pensar nela como sendo uma criança. Ela já viu quase todos os bravos mortos. Ela não precisava ser dita para ficar para trás. Ele acenou e Rebecca girou a maçaneta, ambos erguendo suas armas enquanto entravam num corredor estreito. Bem à frente estavam alguns degraus de madeira que davam em uma porta. Um pouco à frente, à esquerda deles, o corredor continuava. Outra porta ao fundo. Havia marcas de sangue espalhadas na parede, beirando os degraus. Chris estava certo de que eram de Richard. O assassino dele estava atrás daquela porta. Ele foi para a curva do corredor, cochichando. Você pega aquela porta. Se tiver problemas, volte aqui e espere. Nos encontraremos em 5 minutos. Rebecca acenou e desceu o corredor. Chris esperou até ela entrar antes de subir os degraus, seu coração golpeando solidamente suas costelas. A porta estava trancada, mas tinha um escudo gravado na fechadura. Rebecca estava ficando mais útil do que pensava. Ele pegou a chave que ela tinha lhe dado e destrancou a porta, checando a arma antes de entrar. Era um grande sótão, tão simples e modesto quanto o resto da casa. Pilares de madeira saíam do chão até o teto inclinado. Exceto por algumas caixas e barris nas paredes, o lugar estava vazio. Chris andou mais enquanto procurava por movimento. No canto da longa sala estava um cercado, 1,20 m por 2,70 m, talvez. Ele fazia Chris se lembrar de um estaleiro, e era a única área fora de visão. Chris foi até lá vagarosamente, suas botas contra o chão de madeira. Ele alcançou o baixo cercado, apontando a arma sobre ele enquanto dava uma olhada, coração batendo. Nenhuma cobra, mas tinha um regular buraco perto do chão, uns 40 centímetros de altura por 80. E um estranho odor amargo. Franzindo, Chris começou a se afastar. E parou, se aproximando de novo. Havia um objeto de metal perto do buraco, com uma moeda do tamanho de um punho. Tinha algo entalhado na cabeça. Chris deu a volta e entrou no cercado, de olho no buraco, enquanto se agachava para pegar o objeto. Era um disco hexagonal de cobre com uma lua crescente gravada. Um belo trabalho artesanal. De dentro do buraco, um som suave e rastejante. Chris pulou para trás, mirando. Ele recuou rapidamente até seus ombros encostarem na parede do sótão, depois começou a andar. E uma sombra cilíndrica saiu da abertura. Era tão grossa quanto um prato de comida. E golpeou a parede onde a perna direita de Chris estava. Lascas de madeira voaram com impacto. Droga! Aquilo é uma cobra! Chris correu enquanto o réptil gigante se aproximava, ainda saindo da parede. Rosnando, ela se ergueu como uma naja, pondo sua cabeça mais alta que Chris, mostrando afiados dentes. Chris correu metade da sala e girou, atirando na cabeça da cobra gigante. Ela soltou um estranho choro assim que um tiro acertou um lado de sua boca, fazendo um buraco na esticada pele. Ela voltou ao chão e rebolou-se na direção de Chris, cada movimento deslocando seu imenso corpo, pelo menos 6 metros. Chris atirou de novo e um pedaço escamoso saiu das costas dela, junto com o sangue. Com outro rosnado, o animal se ergueu na frente dele, sua cabeça a alguns centímetros da arma de Chris. Sangue saindo do buraco em sua boca. Olhos. Acerte os olhos. Chris apertou o gatilho e a cobra caiu sobre ele, empurrando-o contra a parede. A cauda batendo fortemente em um dos pilares o bastante para rachá-lo, enquanto Chris tentava liberar seus braços para ao menos machucar a cobra antes dele morrer. E o frio e pesado corpo subitamente frouxou, caindo no chão. Chris! Rebecca correu para dentro e parou fria, olhando para o monstruoso réptil. Uau! Chris encontrou o chão e, com um tremendo empurrão, ele se soltou do corpo da cobra. Rebecca foi ajudá-lo, pavorosa. Eles olharam para o ferimento que matou a criatura. O escuro buraco onde seu olho direito esteve, destruído por uma 9mm. Você está bem? Ela perguntou suavemente. Chris acenou. Ele quase morreu por ter... Ele ergueu a peça de cobre, tendo que folgar seus dedos apertados em volta dela. Ele a segurou durante o ataque sem perceber, e olhando para ela agora, ele percebeu que, de alguma forma, ela era importante. Talvez porque você quase virou comida de cobra para pegá-la? Rebecca a pegou, passando o dedo sobre a lua gravada no metal. Você achou algo? Ele perguntou. Rebecca balançou a cabeça. Mesa, duas estantes. Para que é isso, afinal? Chris olhou para o olho baleado da cobra, pensando no que teria acontecido se tivesse errado aquele tiro. Nós descobriremos pelo caminho. Vamos sair daqui. Ele disse. Rebecca lhe devolveu a peça e juntos eles saíram do frio sótão. Chris nunca percebeu, mas assim que fechou a porta, ele descobriu que odiava cobras. Barry subiu as escadas do hall principal correndo, o nó em seu estômago apertando a cada passo. Ele abriu todas as portas que pôde na asa oeste e não achou nada. Ele pensava nas mesmas imagens enquanto subia os degraus. Kathy, Moira e Polly. Aterrorizadas e sofrendo nas mãos de estranhos na própria casa. Kathy sabia a combinação do cofre de armas no porão, mas as chances de descer a escada antes que alguém entrasse... Barry chegou no primeiro patamar e respirou fundo. Kathy nunca pensaria em correr para as armas se ouvisse alguém quebrando as janelas. Sua primeira atitude seria ver se as meninas estavam bem. Se eu não achar aquelas peças logo, nada ficará bem. Ele não viu telefones ou rádios em parte alguma. Se o Wesker conseguiu chegar ao laboratório, como ele vai cancelar os assassinos da White Umbrella? Barry alcançou a porta que dava no segundo andar da Asa Leste. Ele esperava que Jill ou Chris pudessem ter achado as peças. Caso não, ele teria que voltar para a Asa Oeste e fazer os móveis em pedacinhos. Barry não sabia onde Wesker estava, mas sabia que o desgraçado apareceria em breve. Ele abriu a porta que dava no corredor vermelho escuro e se deparou com Chris e Rebecca saindo de uma porta à sua direita. Chris se iluminou com um sorriso. Barry. O jovem homem foi até ele e o abraçou, ainda sorrindo. Jesus, como é bom te ver. Eu estava começando a achar que Rebecca e eu eram os únicos vivos. Aonde estão Jill e Wesker? Mentir para Jill não foi fácil, mas ele conhecia Chris há anos. Kathy e as meninas mortas. Jill e eu fomos atrás de você, mas todas as portas do corredor estavam trancadas, e quando voltamos para o hall principal, o capitão tinha sumido. Desde então, nós estivemos procurando por você e tentando achar uma saída. Barry sorriu mais naturalmente. É bom ver você também. Vocês dois. Pelo menos isso era verdade. Então Wesker sumiu? Chris perguntou. Barry acenou, desconfortavelmente. É, e nós achamos Ken. Um daqueles zumbis o pegou. Chris suspirou. Eu vi. Forrest e Richard também estão mortos. Barry sentiu ainda mais ódio por Wesker. As pessoas para as quais Wesker trabalhou causaram tudo isso, e agora querem fugir da responsabilidade. Engostando ou não, eu tenho que ajudá-los. Jill encontrou uma porta dos fundos e achamos que pode ser uma saída, mas ela tem uma fechadura quebra-cabeças e temos que pegar todas as peças para abri-la. São 4 peças de metal, feitas de cobre. Jill já encontrou uma e achamos que as outras estão escondidas pela mansão. Barry parou ao ver o súbito sorriso de Chris enquanto colocava a mão dentro do colete. Algo como isso? Barry olhou para a peça com o coração acelerando. Sim, essa é uma delas. Onde você achou? Rebecca falou sorrindo timidamente. Ele teve que lutar com uma cobra gigante, grande mesmo. Eu acho que ela foi infectada pelo acidente, um tipo de vírus cruzado. Eles são bem raros. Barry pegou a peça tão normalmente quanto podia, franzindo. Acidente? Chris acenou. Nós achamos algumas informações sugerindo que há algum tipo de laboratório aqui na mansão. E algo que eles estavam usando escapou. Um vírus. Um que aparentemente pode infectar mamíferos e répteis. Rebecca adicionou. Não só espécies diferentes, mas famílias diferentes também. Barry fez força, tentando achar uma desculpa para ir embora. O capitão não pode se aproximar dele, a não ser que esteja sozinho. Ele estava desesperado para colocar a peça no lugar e provar que ainda estava cooperando. Sentindo o metal esquentar em suas mãos, Barry disse finalmente. Nós precisamos dos federais nesse caso. Uma investigação completa, suporte militar, quarentena da área. Chris e Rebecca estavam concordando, e Barry se sentiu culpado de novo. Deus, se eles não tivessem tanta confiança. Mas para fazer isso, nós temos que achar todas as peças. Jill já deve ter achado mais uma ou duas. Deus queira. Você sabe onde ela está? Chris perguntou. Barry acenou, pensando rápido. Acho que sim, mas esse lugar é um labirinto. Por que vocês não esperam no hall principal enquanto eu trago ela? Assim nós podemos organizar nossa busca, fazendo um trabalho mais completo. Ele sorriu, esperando ter sido mais convincente do que sentia. Mas se nós demorarmos, continuem procurando pelas peças. A porta dos fundos fica no final do corredor da asa leste, primeiro andar. Barry pôde ver as perguntas se formando na cabeça de Chris, perguntas que não sabia responder. Por favor, só faça o que eu digo. Tá certo, Chris disse relutante. Nós esperaremos, mas se ela não estiver onde você acha que está, volte para nos pegar. Nós teremos mais chance nesse lugar se ficarmos juntos. Barry acenou, e antes que Chris pudesse dizer algo, ele se virou e correu pelo corredor escuro. Com incerteza na voz de Chris e a excitação em seus olhos, Barry quis desesperadamente alertar seu amigo sobre a traição de Wesker. Sair correndo foi o melhor jeito de evitar algo que pudesse causar arrependimento, algo que pudesse matar sua família. Assim que ouviu a porta para o hall principal se fechar, ele acelerou pelo corredor. Tinha um zumbi morto perto da porta, que dava para a escada. Barry o pulou. O cheiro desaparecendo enquanto passava pelo corredor. Conector. Ele descia a escada enquanto pensava na sua traição. Você é um mentiroso, Barry. Usando seus amigos como Wesker usou, brincando com suas confianças. Você devia tê-los dito a verdade, deixá-los te ajudar a pôr um fim nisso. Barry parou de pensar assim que abriu a porta metálica para a passagem coberta. Ele não podia arriscar. E se o Wesker estivesse escutando? Barry alcançou o diagrama e parou. Alívio passou por ele, frio e suor. Três das quatro aberturas estavam preenchidas, o sol, o vento e a estrela no lugar. Estava acabado. Ele já pode ir para o laboratório. Cancelar os assassinos. Ele não precisa mais de nós. Eu posso voltar e manter o time ocupado enquanto o Wesker faz o que tem que fazer. O RPD aparece e podemos esquecer que isso aconteceu. Barry estava tão exaltado que não percebeu os passos atrás dele. Não percebeu que estava acompanhado até ouvir a voz de Wesker ao seu lado. Por que você não fecha o quebra-cabeça, Sr. Button? Barry pulou assustado, odiando a orgulhosa face por trás dos olhos escuros. Wesker sorriu, acenando para a peça de cobre nas mãos de Barry. Tá bom. Barry encaixou a última peça no lugar. Houve um som metálico dentro da porta. E Wesker passou por ele, abrindo a porta que dava num pequeno depósito de ferramentas. Barry pôde ver a saída do outro lado. Não tinha diagrama perto da porta dupla. Kef e as meninas estavam a salvo. Com um leve aceno, Wesker chamou Barry, ainda sorrindo. O tempo é curto, Barry. E ainda tem muitas coisas para fazermos. Confuso, Barry olhou para ele. O que você quer dizer? Você já pode ir para o laboratório agora. Bom, houve uma pequena mudança de planos. Veja, tem outra coisa para procurar. E eu não faço a mínima ideia de onde está. E você tem feito um bom trabalho até agora, que eu quero que você venha comigo. O sorriso de Wesker ficou frio. De fato, eu acho que terei de insistir. Depois de um longo e terrível momento, Barry concordou sem poder fazer nada. Cara alma, eu sentei aqui pensando por onde começar, em como explicar tudo o que aconteceu na minha vida desde que conversamos pela última vez. E eu já fracassei. Espero que esta carta seja esclarecedora. E que você me perdoe pela minha letra. Isso não é fácil para mim. Enquanto escrevo, eu posso sentir os conceitos mais simples se perdendo, perdidos para o desespero e confusão. Mas eu tenho que te dizer que o que está acontecendo na minha cabeça antes de eu descansar. Seja paciente e aceite o que eu digo como verdade. A história inteira levaria horas para ser contada, mas o tempo é curto, então aceite essas coisas como fatos. No mês passado houve um acidente no laboratório e o vírus que estávamos estudando escapou. Todos os meus colegas que foram infectados estão mortos ou morrendo, e a natureza dessa doença é que os ainda vivendo já perderam suas mentes. Esse vírus rouba a humanidade de suas vítimas, forçando-os a procurar e destruir vida. Eu posso ouvi-los, mesmo quando escrevo essas palavras. Batendo na minha porta, trancada como animais famintos, gritando como almas perdidas. Não há palavras verdadeiras o suficiente, profundas o bastante, para descrever a dor e a vergonha que eu sinto por ter tido uma mão nessa criação. Eu acredito que eles não sentem nada agora, nem medo, nem dor. E não podem ver o horror a qual se tornaram. Mas isso não me deixa livre da terrível aflição. Eu sou, em parte, responsável pelo pesadelo que me circunda. Apesar da culpa que queima o meu ser, que vai me caçar a cada respiração, eu tentei sobreviver só para te ver de novo. Mas os meus esforços adiaram o inevitável. Eu estou infectado, e não há cura para o que virá em seguida, exceto terminar a minha vida antes que eu perca a única coisa que me separa deles. Meu amor por você. Por favor, entenda. Por favor, saiba que eu sinto muito. Marty Crackhorn. Jill suspirou, gentilmente pondo o dobrado papel na mesa. As criaturas foram vítimas de suas próprias pesquisas. Parece que ela tinha acertado. Depois de ter colocado a peça do sol no diagrama, ela tinha decidido que o escritório do segundo andar merecia uma melhor olhada. E com um pouco de procura, ela achou o testamento final de Crackhorn numa gaveta. Crackhorn. Martin Crackhorn. É um dos nomes na lista de Trent. Jill franziu, voltando lentamente para a porta. Por algum motivo, Trent quis que o Stars ficasse sabendo o que estava acontecendo lá antes de todos. Então, por que não contar o resto do time? Ela saiu do pequeno cômodo que antecede o escritório e voltou para o corredor. Barry tem andado estranho e ela precisava saber por quê. Ela poderia receber uma resposta clara se perguntasse de uma vez. Ou não. De qualquer forma, isso me dirá algo. Jill parou na frente da escada, respirando, e percebeu que algo estava diferente. Ela olhou em volta, tentando descobrir o que seus sentidos lhe diziam. Está mais quente, só um pouco, e o ar não está tão mal cheiroso. Como se uma janela tivesse sido aberta, ou uma porta. Jill virou e desceu as escadas, ansiosa para ver o diagrama. No final dos degraus, ela viu que a porta que dividia os dois corredores estava aberta. Dava para ouvir o distante som dos grilos, sentir o ar fresco da noite. Ela correu para o corredor mais escuro e foi para a direita, e pôde ver a porta para a passagem coberta, aberta. Ela correu mais, sentindo o limpo ar contra sua pele, enquanto contornava o canto arredondado, e deu uma curta e triunfante risada ao ver as quatro peças no diagrama. Uma quente brisa vinha da sala que as peças abriram, um pequeno depósito de materiais de jardinagem. A porta dupla metálica na parede oposta estava aberta, e Jill pôde ver a luz da lua na parede cinza de tijolos. Barry estava certo. A porta dava para o lado de fora. Eles podiam pedir ajuda agora. Achar uma trilha segura pela floresta ou algum sinal. Mas se Barry achou as peças perdidas, por que ele não me procurou? O sorriso de Jill sumiu assim que entrou no depósito, olhando as empoeiradas caixas e barris alinhados nas cinzentadas paredes. Barry sabia onde ela estava. Tinha sugerido que ela ficasse no segundo andar da Asa Leste. Pode ser que Barry não a tenha aberto. Verdade. Pode ter sido Chris, Wesker ou um dos bravos. Se for o caso, ela podia voltar para a mansão e procurar por Barry. Mas ela tinha que admitir que a ideia de voltar para a mansão, com uma possível saída na frente dela, não era tão atrativa. Ela empunhou a arma e foi para a porta externa, sua decisão feita. A primeira coisa que percebeu foi o som de água correndo entre leves ruídos da floresta, como uma cachoeira. A segunda e terceira coisa foram os corpos de dois cachorros baleados no regular chão azulado de pedra. Bem provável que um dos Stars passou por aqui. Jill saiu num pátio com altas paredes, baixos canteiros e tijolos em cada lado. Do outro lado, estava um portão de metal fechado, depois de um canteiro com arbustos no meio do caminho. À sua esquerda havia uma reta passagem escurecida pelas altas paredes. O som de cachoeira parecia vir daquela direção, apesar da passagem terminar em algumas grandes baixas de metal. Escadas descendo, talvez. Jill olhou para o rústico portão à frente e depois para os corpos dos cães mutantes. Ambos estavam perto do portão, sugerindo que o atirador tinha ido naquela direção. Houve um súbito e barulhento som de água, fazendo sua decisão. Jill virou e correu pela passagem, esperando ver o que estava causando o barulho. Ela chegou no fim da passagem e se debruçou sobre a grade. Então o som parou. Não tinha escada. A grade dava uma pequena plataforma de elevador em um grande e aberto pátio, 6 metros abaixo. O barulho vinha da direita. Jill olhou pelo pátio a tempo de ver uma figura cruzar a cascata, desaparecendo atrás da cortina de água que saía da parede mais acima. Mas que droga! Ela olhou para a pequena cachoeira, piscando, incerta sobre o que viu. O barulho tinha parado assim que a pessoa sumiu, significando que a cascata escondia uma passagem secreta. Ótimo. É tudo o que esse lugar precisava. Lord sabe que eu não peguei muitas delas na mansão. Os controles para o elevador de um passageiro estavam na barra de metal. Jill apertou um botão e nada aconteceu. Ela tem que descer de outro jeito, perdendo tempo enquanto aquela pessoa se distancia mais. Jill olhou para o poço debaixo do elevador. Ela podia descer usando as cordas, as costas e as pernas para suportar seu peso. Tirando a espingarda, um perturbador pensamento lhe ocorreu. Se quem cruzou a cachoeira fosse um dos Stars, como mesmo soube que a passagem estava lá? Boa pergunta. Segurando firme a espingarda, Jill começou a descer. Eles tinham dado 15 minutos para Barry antes de irem para a porta dos fundos. Eles estavam lá agora, olhando para a chapa de cobre e suas 4 peças entalhadas. Chris olhou para a lua crescente que Barry tinha pego, sentindo-se confuso e preocupado. Barry era um dos mais honestos e sinceros que ele já conheceu. Se ele disse que ia atrás de Jill e depois voltar a eles, ele ia. Mas ele não voltou. E se teve problemas? Como a peça da lua está aqui? Alguém poderia tê-la pego dele. Ou ele poderia ter se ferido depois de tê-la colocado aqui. As possibilidades pareciam não acabar. E nenhuma delas era boa. Suspirando, ele virou para Rebecca. Independente do que aconteceu com Barry, nós devemos ir em frente. Esta pode ser a única saída. Rebecca sorriu um pouco. Tudo bem. Parece bom sair daqui, sabe? É mesmo, ele disse. Ele não percebeu como tinha se acostumado à fria atmosfera da mansão até sair dela. A diferença era incrível. Eles cruzaram a sala de estocamento e pararam na porta, respirando fundo. Rebecca checou sua arma pela centésima vez desde que saíram do hall principal, mordendo o lábio inferior tensamente. Chris pensou se havia alguma coisa que podia ajudá-los em caso de combate. O treinamento do Stars cobriu o básico, mas atirar numa tela de televisão com uma arma de brinquedo estava longe da realidade. Ele sorriu de repente, lembrando das palavras de conhecimento que aprendeu em sua primeira operação. Uma estadia com um pequeno grupo de sobrevivência no norte do estado de Nova York. Chris estava apavorado, tentando não mostrar isso. O capitão da missão era um especialista em explosivos, uma breve mulher chamada Kaylor. Ela o chamou antes de entrar em ação, olhou de cima a baixo e deu um único conselho, o melhor que já recebeu. Filho, ela disse, não importa o que esteja acontecendo, quando o tiroteio começar, tente não molhar as calças. Por que você está sorrindo? Chris balançou a cabeça, o sorriso indo embora. Ele não achava que isso funcionaria com a Rebecca. É uma história longa. Vamos. Eles saíram do depósito. Eles agora estavam num tipo de pátio com altas paredes de tijolos cinzas, uma passagem à esquerda deles. Chris podia ouvir a água corrente por perto e o triste choro de um cão ou coiote na distância. Por falar em cães... Haviam dois deles mortos mais à frente, iluminados pela suave luz da lua. Chris foi até um deles e se agachou, tocando sua costela. Ele rapidamente tirou a mão de lá, de cara feia. O cachorro mutante estava pegajoso e quente. Chris levantou, secando sua mão na calça. Não morreu há muito tempo. Menos de uma hora. Tinha enferrujado o portão depois de um canteiro na frente deles. Chris acenou para Rebecca, que iam para ele. Chris empurrou o portão e ele abriu, rangendo as dobradiças, revelando um imenso reservatório, mais ou menos metade de uma piscina olímpica. Escuras árvores verdes cercavam o lugar atrás de um baixo parapeito. Eles avançaram, parando na beira da piscina. Ela parecia estar num lento processo de drenagem, o turbulento ruído causado pelo estreito fluxo de água através de uma comporta erguida a noroeste deles. Não tinha uma passagem completa em volta do reservatório, mas Chris pôde ver um caminho sob a água. Havia duas escadas fixas, uma de cada lado, e o caminho foi obviamente submerso. Chris estudou a situação por um momento, imaginando como alguém pudesse chegar do outro lado com a piscina cheia. Sem falar, eles desceram e começaram a cruzar a piscina de pedra, suas botas em contato com as escorregadias pedras, a fria umidade os envolvendo. Chris rapidamente subiu a outra escada, ajudando Rebecca logo em seguida. As árvores pareciam margear a passagem até o fim do reservatório, passando por cima da comporta. Eles deram alguns passos quando começou a chover. Chris franziu, sua mente lhe dizendo que não deveria ouvir gotas de chuva sob um som de uma cachoeira. Ele olhou para cima e viu um galho quebrado cair, um galho que caiu no chão e deslizou sob as pedras. Não era chuva, e aquilo não era um galho. E já haviam dezenas delas no chão, gritando e se rastejando. Os dois estavam cercados por cobras. Droga. Assustada, Rebecca olhou para Chris. O chão tinha ganhado vida, escuras sombras vindo de cima e se amontoando aos seus pés. Rebecca ergueu a arma enquanto Chris agarrava seu braço. Corra! Eles correram, Rebecca gritando sem perceber assim que um grosso e balançante corpo caiu em seu ombro, e depois no chão. A passagem zigue-zagueava e eles correram pelas sombras, seus pés esmagando carne borrachosa, desequilibrando-os. Eles chegaram numa pequena plataforma de elevador que dava fim a uma passagem. Era a única saída. Eles se apertaram na plataforma e Rebecca apertou os botões, sua respiração acelerada. Chris virou e atirou várias vezes, os tiros desaparecendo sob o som de uma cachoeira enquanto Rebecca achava o botão certo e eles começavam a descer. Rebecca virou para ajudar Chris e se assustou com a quantidade de cobras, uma pulando em cima da outra, praticamente escondendo o chão. Ela tentou se acalmar assim que o chão passava na altura dos olhos. Ambos olharam para cima esperando os corpos começarem a cair. Quando a base estava a centímetros do chão, eles pularam, se afastando da parede. Ambos desacelerando o coração, Rebecca olhou para o pátio a qual estavam. Era grande, cercada por altas paredes e chão de pedras azuladas. A água do reservatório acima caía em duas piscinas menores naquele pátio, e tinha um único portão do outro lado. E nenhuma cobra. Ela suspirou mais uma vez, depois virou para Chris. Você foi mordido? Ele balançou a cabeça. Você? Não. Pip, pip. O rádio. Rebecca o tirou do cinto, esquecendo-se das cobras. Era o som que ela esteve esperando desde que encontrou o Richard. Eles estavam sendo contactados. Pode ser a equipe de busca. Ela ergueu o rádio para que os dois pudessem ouvir. Estática aparecia entre suaves ondas de sinal. Aqui é Brad, Alpha Team. Se você pode ouvir isso. A voz desapareceu na estática. Brad? Brad, responda. O sinal se foi. Ambos escutaram mais um pouco e nada mais apareceu. Ele deve ter saído do alcance. Chris disse. Ele suspirou e caminhou pelo aberto pátio, olhando para o escuro céu acima. Rebecca colocou o rádio em seu cinto, sentindo-se mais esperançosa. O piloto estava lá fora em algum lugar, voando por aí, procurando por eles. Agora que estavam fora da mansão, eles são capazes de receber o sinal. Caso ele volte. Rebecca foi até Chris, que achou outro pequeno elevador embutido na parede, no canto em frente à cachoeira. Estava sem energia. Chris virou para o portão, trocando de clipe. Devemos ver o que tem atrás da porta número 1. A não ser que voltem pelas cobras, aquela era a única opção. Rebecca sorriu e acenou, querendo que ele soubesse que estava pronta, esperando estar caso alguma coisa aconteça. Jill parou na beira de um grande poço no úmido túnel, olhando para a porta do outro lado. O buraco era muito comprido para pular com segurança, e não tinha jeito de descer. Ela tinha que voltar e tentar a porta ao lado da escada de mão. Seu suspiro tornou-se uma tremedeira. O úmido frio emanando das paredes de pedra não seria pior se seu corpo não estivesse molhado. Ótima passagem secreta. Para usá-la, você tem que pegar pneumonia. Um brilho de metal refletiu em seus olhos e ela se virou, tirando o cabelo molhado dos olhos. Era uma pequena placa de metal fixa na parede. Tinha um buraco hexagonal do tamanho de um polegar no centro dela. Ela olhou para a porta pensando. Talvez isso crie uma ponte ou abaixo uma escada. Não importava. Ela não tinha a ferramenta necessária. Além disso, é improvável que a pessoa que ela viu tenha passado pelo buraco. Jill voltou pelo túnel em U, na direção de sua única entrada, ainda impressionada com o que achou atrás da cascata. Parece que havia uma malha de túneis debaixo do jardim da mansão. As paredes eram duras e irregulares, lembrando a casca de um abacaxi, pedaços de pedra calcária criando ângulos. O trabalho que deve ter dado é inimaginável. Ela alcançou a porta do lado da escada, fazendo força para não bater os dentes com o vento que vinha do pátio. O som da cachoeira era estranhamente baixo. Podia-se ouvir o som de gotas pingando, dando um ar medieval aos túneis. Ela abriu a porta e congelou, sentindo uma onda de emoções assim que Barry Burton apareceu à sua frente, de arma na mão. Barry? Ele rapidamente abaixou a arma, tão chocado quanto ela, e tão molhado também. A manga de sua camiseta estava dobrada até os ombros, seu curto cabelo bagunçado. Jill, como você chegou aqui embaixo? Igual a você, aparentemente. Mas como você soube? Ele ergueu sua mão, interrompendo. Escute. Eles ficaram calados, Jill olhando para cima e para o corredor de pedra, tentando ouvir o que Barry tinha ouvido. Havia um portas de metal em cada ponta do corredor, iluminado por pequenas arandelas de emergência. Eu pensei ter ouvido algo, ele disse finalmente. Vozes. Antes dela fazer mais perguntas, ele virou e encarou-a, sorrindo. Olha, me desculpe por não tê-lo esperado, mas eu ouvi alguém andando no jardim e tive que dar uma olhada. Eu achei esse lugar por acidente, tropecei e caí. Deixa pra lá. Ainda bem que você está aqui. Vamos dar uma volta, ver o que podemos descobrir. Jill concordou, mas decidiu ficar de olho nele. Ela podia estar paranoica, mas apesar das palavras, Barry não parecia estar tão feliz em vê-la. Vigie e espere, ela pensou. E tudo o que ela podia fazer agora era isso. Barry foi para a porta da direita, de Colt apontada para cima. Ele abriu a porta, revelando outro sombrio corredor. A alguns metros à direita estava outra porta de metal. O corredor continuava numa curva para a esquerda, onde só se via escuridão. Barry foi para a porta, Jill atrás. Os dois entraram em outro corredor. Os corredores tinham a mesma aparência. Esse virava à esquerda. Ela já estava perdida e não queria ver mais curvas. Quem está aí? Uma profunda e familiar voz veio de algum lugar à frente, as palavras ecoando. Enrico? Jill disse. Jill, é você? Ela correu e fez a curva, Barry logo atrás. O capitão do Bravo Team ainda estava vivo. Jill contornou a próxima curva e o viu sentado contra a parede. O túnel terminava lá. Espere, fica aí. Ela parou olhando para a bereta que ele estava apontando. Ele estava ferido, sangue em sua perna. Você está sozinha, Jill? Seus olhos escuros estavam cheios de suspeita. Barry está aqui também, Enrico. O que aconteceu? Para que isso? Assim que Barry apareceu, Enrico olhou por um longo tempo para eles e para a escuridão atrás deles e abaixou a arma, encostando na parede. Barry e Jill correram e se abaixaram perto do bravo ferido. Me desculpem, ele disse cansadamente. Eu tive que ter certeza. Jill pegou a mão dele gentilmente, impressionada com o quanto pálido ele estava. Sua coxa estava sangrando, sua calça tingida de vermelho. Tudo isso foi uma armação. Ele respirou olhando para ela. Eu me perdi, desci pelo buraco, vi os túneis, achei o papel. A Umbrella sabia o tempo todo. Barry pareceu chocado, sua face tão branca quanto a de Enrico. Aguente firme, Enrico. Nós o tiraremos daqui. Você só deve ficar aqui. Enrico balançou a cabeça, ainda olhando para Jill. Tem um traidor no Stars. Ele me disse. Bam, bam. O corpo de Enrico pulou assim que dois buracos apareceram de repente em seu peito. Sangue pulsando deles. Depois do eco dos tiros, passos voltaram pelo corredor atrás dele. Barry se ergueu e correu, enquanto Jill soltava a mão do Bravo sem poder fazer nada. Seu coração acelerado e cansado. Ele tombou, morto antes de tocar o frio chão de pedra. A mente dela flutuava em perguntas enquanto Barry perseguia os passos. Silêncio tomou conta do lugar novamente. Que papel ele achou? Quando ele disse traidor, ela imediatamente pensou em Barry, agindo tão estranhamente. Mas ele estava do lado dela quando os tiros foram disparados. Então quem fez isso? De quem Trent estava falando? Quem Enrico viu? Sentindo-se perdido e só, Jill segurou a fria mão dele e esperou Barry voltar. Rebecca estava dando uma olhada nos papéis do baú velho, encostado na parede, enquanto Chris viu o resto da sala a qual entraram. Os únicos móveis eram uma cama, uma mesa e uma velha estante de madeira. Depois do frio esplendor da mansão, Chris estava agradecido por estar num lugar mais simples. Depois de uma longa e cheia de curvas passagem, eles saíram de frente para uma casa menor e menos intimidadora que a mansão. O hall da frente era simples, feito com tábuas de madeira, igual os dois quartos que descobriram no quieto corredor à direita. Chris achava que eles encontraram a hospedaria dos empregados da mansão. Ele reparou na pesada poeira perto da entrada, percebendo que nenhum Stars havia entrado lá. A única opção deles agora é tentar achar uma porta dos fundos e pedir ajuda. Depois da estante, Chris foi para a mesa de madeira e puxou a gaveta. Estava trancada. Ele se inclinou e passou a mão debaixo da gaveta, sorrindo ao encontrar um grosso pedaço de fita. Ninguém assiste filmes? As chaves estão sempre guardadas sob as gavetas. Ele puxou a fita e pegou uma fina chave prateada. Ainda sorrindo, ele destrancou a gaveta e abriu. Bingo! Chris achou um chaveiro com uma etiqueta de couro. Ela tinha as palavras alias, queimada em um lado e o número 345 escrito a caneta no outro. Chris não sabia o significado do número, mas reconheceu o nome. Estava no diário que achou na mansão. Obrigado, Sr. Alias. Caso a chave seja em hospedaria, eles estavam muito perto de sair de lá. Rebecca ainda estava ao lado do baú, cercada por papéis, envelopes e até fotos. Ela parecia totalmente concentrada no que estava lendo. E quando Chris se aproximou, ela levantou a cabeça com um olhar preocupado. Você achou alguma coisa? Ele perguntou. Rebecca ergueu o pedaço de papel que estava lendo. Algumas coisas. Ouça isso. 4 dias desde o acidente, a planta no ponto 42 ainda está crescendo e mutando numa incrível velocidade. Ela avançou, acompanhando o texto, com o dedo enquanto falava. Eles a chamam de Planta 42 e dizem que sua raiz está no subsolo, aqui. Pouco depois do acidente, um dos membros infectados da equipe de pesquisa ficou violento e quebrou o tanque d'água no subsolo, inundando toda a região. Nós achamos que alguns produtos químicos usados nos testes do T-Virus contaminaram a água e contribuíram para as mudanças radicais da planta 42. Vários ramos já se espalharam pelo lugar, mas a planta principal está pendurada no teto da sala de conferência no andar térreo. Nós determinamos que a planta 42 se tornou sensível a movimentos e agora carnívora. Quando próxima de humanos, ela usa seus tentáculos para capturar a presa enquanto adaptações se lançam na pele exposta e sugam quantidades fatais de sangue. Vários membros da equipe já foram vítimas dela. Está datada de 21 de maio e assinado por Henry Sarton. Chris balançou a cabeça, imaginando como alguém pode inventar um vírus como esse. Deus, agora uma planta comedora de gente. Chris ficou agradecido por estarem partindo em breve. Então o vírus infecta plantas também, ele disse. Quando relatarmos isso, nós teremos que... Não, não é assim, ela disse. Ela deu uma foto para ele, suas expressões tristes. Era a tremida foto de um homem de meia-idade usando um avental de laboratório. Ele estava de pé na frente de uma porta de madeira, e Chris percebeu que era a mesma porta a qual entraram há menos de 10 minutos. A porta da frente da hospedaria. Ele virou a foto, lendo a pequena inscrição no verso. Henry Sarton, janeiro de 98.42. Ele olhou para Rebecca, finalmente entendendo seu olhar assustado. Eles estavam no ponto 42. A planta carnívora estava lá. Wesker estava no escuro túnel, sua irritação crescendo enquanto ouvia Barry andando pelo corredor. Jill não esperaria para sempre, e o enfurecido Sr. Burton não pode perceber que o assassino de Enrico estava escondido bem à sua frente. O lugar mais óbvio. Vamos, vamos. Desde que saíram da mansão, ele finalmente sentiu que as coisas estavam a seu favor. Ele se lembrou da sala no subterrâneo, certo de que a medalha do lobo estaria lá. E os túneis estavam vazios. Ele esperava que os 121 estariam soltos. Mas, aparentemente, ninguém mexeu no mecanismo das passagens desde o acidente. Ele e Barry se separaram para recuperar a manivela que fazia as passagens funcionarem, mas ela estava em cima do painel que controlava a passagem. Tudo teria sido perfeito se o maldito Enrico Marini não tivesse aparecido, achando um papel muito importante que Wesker derrubou acidentalmente. Suas ordens, direto do chefe da White Umbrella. E para complicar, Jill apareceu antes que Wesker pudesse acabar com o problema. Wesker suspirou profundamente. Se não era uma coisa, era outra. Na verdade, tudo tem sido uma dor de cabeça desde o começo. Pelo menos os túneis eram seguros. Apesar de não saber como o resto estava e de ter que arrastar Barry como garantia. Wesker agora tem que lidar com as consequências. Se o dinheiro não fosse tão bom... Ele sorriu. Quem ele estava enganando? O dinheiro era ótimo. Depois do que pareceu ter levado anos, Barry apareceu na escura abertura, movendo seu revólver cegamente. Wesker quis que ele fosse na direção do gerador. Essa parte era perigosa, Barry e Enrico estiveram perto. Assim que Barry se afastou da entrada, Wesker empurrou sua berita nas costas dele. Na mesma hora, ele começou a falar baixo e rápido. Eu sei que você quer me matar, Barry, mas eu quero que você pense no que está fazendo. Eu morro, sua família morre. E agora parece que Jill terá que morrer também. Você vai matá-lo de qualquer forma. Você vai matar todos nós. Wesker suspirou. Isso não é verdade. Você não entende. Eu só quero ir para o laboratório e me livrar de algumas provas antes que alguém as ache. Quando o material estiver destruído, não haverá motivos para mais alguém se ferir. É só nós irmos embora. Barry estava quieto, e Wesker o deixando acreditar que era simples assim. Wesker esperou mais um pouco antes de pressionar. Tudo o que eu quero que você faça é manter Jill ocupada. Ela e qualquer outra pessoa que encontrar a caminho do laboratório, só por um momento. Você estará salvando a vida dela. E eu juro que assim que eu fizer o que devo, sua família e você nunca mais ouvirão falar de mim. Ele esperou. E quando Barry finalmente falou, o capitão soube que conseguiu. Onde fica o laboratório? Bom, garoto. Wesker abaixou a arma, ficando sério caso Barry tenha uma boa visão noturna. Ele tirou um papel do colete e deu a Barry um mapa dos túneis para o laboratório. Se por algum motivo você não conseguir mantê-la distante, ao menos vá com ela. Tem um monte de portas com trancas. Você pode trancá-la até tudo acabar. Ninguém mais tem que se machucar. Tudo depende de você. Wesker pegou a manivela de ponta hexagonal que deixou ao lado do gerador. Ele olhou Barry por alguns segundos. Viu seus ombros caídos, sua cabeça baixada. Satisfeito, Wesker virou e saiu do lugar. Barry fará com que ninguém se aproxime do laboratório. Ele saiu daquele túnel, se parabenizando por colocar a situação sob controle enquanto ia para o primeiro mecanismo da passagem. Ele tinha que correr. Havia algumas coisas que Wesker esqueceu de dizer para Barry, como uma divisão de segurança experimental que seria ativada assim que ele girar a manivela pela primeira vez. Desculpe-me, Barry. Esqueci de dizer. Seria interessante ver como seu time se daria com o 121. Os Hunters. Caçadores. Seria um espetáculo ver os Stars colocarem suas forças e agilidade contra as criaturas. Mas, infelizmente, ele não presenciará. Era muito ruim. Mesmo. Os Hunters estiveram enjaulados por muito tempo. Devem estar com muita, muita fome.